Olá, como é bom nós podermos confiar nas promessas de Deus, ter as promessas de Deus como algo em que nós podemos colocar nossa esperança e assim termos ânimo para viver e enfrentar todas as situações da vida. Isso vale na vida pessoal, isso vale na vida coletiva. Onde as promessas de Deus elas são compartilhadas pelo povo de Deus. Entretanto, essa confiança ela precisa ser temperada com cautela. É preciso ter discernimento quanto às promessas de Deus, entender as promessas de Deus, entender como elas funcionam, como elas se relacionam com a nossa vida. Como nós sabemos, o povo israelita, nessa história que é contada aqui no livro de Josué, eles tiveram um problema justamente com o excesso de confiança que, somada ao pecado que estava ali oculto no meio do povo, acabou resultando na derrota deles. Eles não tinham entendido a razão da derrota. Deus então explica para Josué que a grande causa da derrota era a presença do pecado ali. Vimos que Deus então determinou que esse pecado fosse tratado, e assim foi feito, né? Com a morte do culpado ali, dos seus cúmplices, a destruição, né? A queima ali de todos os bens, animais deles. E agora a conquista ela deve seguir, ela vai seguir em frente. Mas o Tem que então fazer o que agora? Assimilar as lições sobre como lidar com a confiança. Afinal, veja como Josué ficou desanimado logo que sofreu a derrota. E agora? Dá para ter ânimo? Será que agora vai? Será que agora as coisas vão funcionar? E como se ajustar agora às ações? Como ajustar as ações que devem ser tomadas daqui para frente? Onde entra a confiança e onde entram outros fatores aqui que tem que ser misturados aí, né, junto com ela. Bom, nós vamos ler então hoje o capítulo 8, né, de Josué, e vamos ver o que seria então esse bom uso da confiança nesse texto aqui? Josué 8, versículos 1 a 8. E disse o Senhor a Josué: Não tenha medo, não se desanime, leve todo o exército com você e avance contra Ai. Eu entreguei nas suas mãos o rei de Ai, seu povo, sua cidade e sua terra. Você fará com Ai e seu rei o que fez com Jericó e seu rei. E desta vez vocês poderão se apossar dos despojos e dos animais. Prepare uma emboscada atrás da cidade. Então Josué e todo o exército se prepararam para atacar a cidade de Ai. Ele escolheu 30 mil dos seus melhores homens de guerra e os enviou de noite com a seguinte ordem: Atenção, preparem uma emboscada atrás da cidade e não se afastem muito dela. Fiquem todos alerta. Eu e todos os que estiverem comigo nos aproximaremos da cidade. Quando os homens nos atacarem, como fizeram antes, fugiremos deles. Eles nos perseguirão até que os tenhamos atraído para longe da cidade, pois dirão: Estão fugindo de nós, como fizeram antes. Quando estivermos fugindo, vocês sairão da emboscada e tomarão a cidade. O Senhor, o seu Deus, a entregará em suas mãos. Depois que tomarem a cidade, vocês a incendiarão. Façam o que o Senhor ordenou. Atentem bem para as minhas instruções. Então, nós vemos aqui nesse texto, em primeiro lugar, que a confiança sempre deve estar apoiada em base sólida. Isso é uma verdade constante nas Escrituras, nós sabemos disso. A confiança precisa ter uma base sólida. As pessoas confiam em muitas coisas, as pessoas confiam naquilo que elas elegem confiar, né? e você pode ver que as pessoas confiam nas coisas mais absurdas. Estamos numa época do ano aqui em que as pessoas confiam em figuras como o Papai Noel, por exemplo. Só para dar um exemplo pitoresco, né? De como parece uma bobagem, mas na verdade as pessoas são ensinadas desde pequenas a confiarem em tudo quanto é absurdo e muitas vezes transferirem para Deus, Deus verdadeiro, Deus vivo, uma confiança infantil, uma confiança sem base nenhuma. Ora, a confiança que eles tiveram ao atacar a AIDA a primeira vez era uma confiança em que, primeiro, foram com um número pequeno, achando que ia ser fácil, não tinham conhecimento das coisas que estavam se passando ali, ou seja, do pecado que existia, mas agora Deus está assegurando o êxito para Josué. Ele diz, olha, tenha ânimo, não fique desanimado, agora as coisas vão seguir em frente. Por quê? Porque o pecado havia sido tratado, as ordens dele haviam sido seguidas. Isso é muito importante. A vida estar em ordem, a vida estar sendo acertada. Não é uma vida totalmente sem pecado, porque isso não existe aqui nesta terra, neste mundo, mas é uma vida de acerto, é uma vida de reconhecimento, é uma vida de tratamento do pecado. Ali naquele caso específico, a gente sabe que aquele homem, aquela família, estavam afetando todo o acordo entre Deus e Israel ali, toda a comunidade estava sendo afetada e Deus estipulou que tinha que ser eliminado daquela forma. Agora o povo estava em condições de retomar a conquista. Deus assegura o êxito, mas Deus estipula também as condições. É muito importante entender por onde Deus está direcionando as coisas, por onde Deus diz que se deve caminhar. No caso aqui, veja que tem algumas questões aqui que diferenciam essa tomada da próxima cidade, que é Ai, né? Daquilo que aconteceu em Jericó. Jericó era uma cidade considerada para o Herem, né? Como a gente tem explicado aqui, a palavrinha hebraica quer dizer consagrado à destruição. Por que que Jericó estava destinada dessa forma? Porque era as primícias da terra prometida. Nada podia ser tomado ali para eles. Dessa vez, Ai não é mais uma cidade primícia, não é mais o início da conquista, não é algo que vai ser entregue para Deus como uma espécie de holocausto, não é mais isso. Agora eles podem sim tomar das coisas que fossem aproveitáveis ali, as riquezas da cidade, podiam tomar, podiam saquear, podiam agir nesse sentido. Outra coisa é o uso da estratégia militar. E Deus ordena aqui uma emboscada. Uma emboscada significa que vai haver uma estratégia, ou seja, não é mais circundar a cidade, não vai usar o mesmo método sempre, né? Vai cercar, vai andar com a arca. Isso é outra confusão que as pessoas fazem, né? Que Deus, você tem que repetir algumas coisas como se fossem rituais. E Deus, quando ele estipula uma coisa, aquilo não é um ritual. Os rituais, as coisas que deveriam ser seguidas, são as coisas lá da adoração, do templo, que elas eram cerimônias que deviam seguir aqueles esquemas, aquela forma de acontecer. Mas os fatos cotidianos, esses grandes feitos, essas coisas que estão acontecendo no dia a dia e que Deus diz, olha, façam desta forma, elas têm instruções específicas para agir naquela situação ali. E nesse caso aqui, é uma situação em que o povo agora é mais participante. O povo não vai apenas marchar, o povo vai agir numa situação militar, né? É uma forma, inclusive, do povo exercitar ali essa forma de lidar com as batalhas, lidar com as muitas batalhas que eles ainda teriam pela frente, né? Saber que mais importante do que aprender um tipo de estratégia, até porque eles já tinham certo entendimento sobre como funcionava uma emboscada e tudo, mas a questão aqui é saber como agir em sintonia com a vontade de Deus. Muitas vezes o fracasso ele acontece por causa de uma confiança sem base. É importante a gente estabelecer o seguinte: o que traz as grandes derrotas na vida de qualquer pessoa é, em primeiro lugar, sua derrota espiritual. Os seus fracassos sempre começam e se originam num fracasso que tem a ver com o relacionamento com Deus, tem a ver com as questões espirituais. Esses foram os fracassos de Israel durante a história. Esses foram os fracassos dos homens que são citados nas Escrituras durante séculos e séculos, e é o que a gente vê até hoje, embora as pessoas não reconheçam os fracassos como tendo origem nas questões espirituais. E muitas vezes é por causa de uma confiança sem base. As pessoas têm uma confiança em que elas esquecem que tem que ter coisas para serem tratadas, tem aspectos da vida que precisam ser levados a sério, precisa entender claramente as instruções de Deus em cada situação, em cada peculiaridade. E assim, havendo essas condições, a confiança ela tem mais razão de ser, ela tem um alicerce muito mais firme. Se a confiança sempre deve estar apoiada em base sólida, por outro lado, ela não deve inibir a cautela. Não é porque eu obtive todas essas certezas, bom, agora a coisa vai, agora eu vou seguir, agora estou bem, agora está tudo certo, agora a coisa vai sem erro. A cautela precisa continuar presente. Os versículos 3 a 8, eles vão nos mostrar isso. Então Josué e todo o exército se prepararam para atacar a cidade de Ai. Ele escolheu 30 mil de seus melhores homens de guerra e os enviou de noite com a seguinte ordem: atenção, preparem uma emboscada atrás da cidade e não se afastem muito dela, fiquem todos alerta. Veja, é uma estratégia cautelosa. Primeiro, a quantidade de homens, você vê que é uma quantidade bem maior do que foi da primeira vez. A primeira vez, manda pouquinho lá, os próprios espiões haviam entendido isso, né, que bastava uma quantidade, uma parcela ali, né, dos homens de Israel para atacar. E, claro, essa não foi a principal razão da derrota, a gente sabe, mas acabou também facilitando as coisas para o pessoal de Ai correr atrás deles ali e derrotá-los. Dessa vez, um pouco mais de cautela. Aliás, Deus havia ordenado, leva bastante gente. É a instrução de Deus aqui. Não é só a cautela humana, mas é a cautela aconselhada por Deus. Deus manda a gente ser cauteloso muitas e muitas vezes, em muitas situações e de muitas formas. A questão da organização. Olha, um grupo vai por trás da cidade, vai ficar escondido, não tão perto que sejam vistos, não tão longe que não dê tempo de entrar na cidade quando for o momento. Por quê? Porque um grupo vai ficar... a gente vai perceber isso melhor na próxima passagem, que não vai ser vista hoje, mas a gente vai ver que um grupo vai ficar ali perto, entre Ai e Betel, possivelmente para evitar que o próprio pessoal de Betel viesse atacá-los, né? Então, um grupo ficaria atrás da cidade, outro ficaria ali num certo resguardo, prevenindo outros tipos de ataque de outros lugares. E o grupo que estava com Josué, iria servir de isca, né? Iria na direção da cidade a ponto de serem vistos ali pela população de Ai, que pensariam que agora a confiança estava do lado deles. É, nós derrotamos esses israelitas, botamos eles para correr, derrotamos, vamos lá, agora vamos pegar todo esse pessoal e vamos atrás deles. Então, essa foi a estratégia pensada por Josué, já de acordo com as instruções de Deus, ou seja, ele ajustou dentro dos seus conhecimentos, dentro daquilo que era o seu papel fazer como líder, como estrategista e tudo mais, mas colocando a base daquilo que Deus havia falado para ele. Faça uma emboscada, leve todos os homens e trabalhe nesse sentido. O que Josué está fazendo é aplicar as instruções de Deus, detalhando e instruindo o pessoal ali conforme deveria ser, com organização. Porque assim que o pessoal de Ai saísse para perseguir aquele grupo que estava com Josué, deixando a cidade esguarnecida, os que estavam atrás da cidade, então iriam entrar, atacar e pôr fogo, né? Quando aquele pessoal que visse, né, o fogo e ficaria, e agora nós vamos lá, voltamos para defender a cidade, continuamos correndo aqui, mas aí já seria tarde, porque então aquele pessoal que acabou de entrar na cidade fecharia o cerco e eles ficariam ali cercados pelos dois lados, né, sem condições de se defender. Então essa foi a forma como a estratégia foi organizada. Mas é uma dependência cautelosa, não é só uma estratégia cautelosa, é uma dependência cautelosa. Porque Josué fala para eles, o Senhor entregou, veja, não é vai entregar, o Senhor entregou. Esse é sempre o peso extraordinário, que a soberania de Deus, o governo de Deus sobre as situações, sobre as circunstâncias, exerce nesses momentos, em todos os momentos da vida, mas aqui a gente percebe claramente a confiança de Josué, ela é uma confiança cautelosa. Ele diz, sigam as instruções, ele ordenou, Deus ordenou fazer assim, são ordens que ele deu, são as coisas da forma como ele estipulou, como ele desenhou e como ele quer que sejam executadas. Façam assim e ele já entregou e ele vai agir no momento certo. Ou seja, a vitória não é porque simplesmente o pessoal vai estar lá encurralado, que a estratégia foi, uau, como fomos eficientes, como fomos valentes, como fomos isso ou aquilo, mas porque obedecemos e seguimos aquilo que Deus designou e ele já decretou. Se ele decretou, se ele já determinou que vai haver uma vitória, ela vai acontecer de qualquer forma. E isso é fato constante nas Escrituras. As pessoas estão sempre imaginando, numa fé frágil, né, numa confiança frágil, equivocada, que Deus depende do bom desempenho dos homens para poder realizar as suas promessas, para poder realizar as coisas que ele tem a fazer. Um bom exemplo disso é a própria questão da evangelização do mundo, né? Tem gente que diz que se a igreja não fizer a parte dela, Deus é obrigado a ficar retardando aí a volta de Jesus, né? Tem gente que pensa assim, né? Pensa que a volta de Jesus está condicionada ao desempenho dos crentes. Imagine isso, né? Se fosse assim, estaríamos perdidos. Mas o fato é que Deus entregou, Deus, porque ele ordenou e assim as coisas devem ser feitas. Importante a gente ver aqui essa lição, né? Que eles poderiam aprender com mais esse episódio. Deus age por nós, fazendo aquilo que nós não podemos fazer. Sempre, sempre, Deus vai agir por nós fazendo aquilo que nós não podemos fazer. E nós não podemos fazer muitas coisas. Nós podemos, por exemplo, ir ao médico quando estamos doentes, tomar um remédio se precisarmos, fazermos uma cirurgia se precisarmos. Vamos ficar, de certa forma, na mão dos médicos, na mão de equipamentos, né? Aliás, você fica na mão de equipamentos o tempo todo no mundo atual, né? Mas o fato é que nós sempre estamos na mão de Deus. Ele vai fazer por nós. E veja, tem empreitadas, no caso de Israel, quantas e quantas vezes eles deveriam fazer coisas em que a confiança deles deveria estar sempre alicerçada nas ações de Deus, sabendo que Deus agiria por eles. Quantas e quantas vezes eles foram instruídos a ir numa certa direção com a certeza do que Deus iria fazer. No entanto, quantas vezes eles falharam por duvidar, por não se adequar àquelas coisas que Deus estava dizendo ali. E assim é conosco também hoje. Muitas vezes não nos adequamos corretamente às ações de Deus. Queremos fazer coisas que são coisas dele, deixamos de entender, deixamos de confiar, de ter uma confiança, uma confiança cautelosa, evidentemente. Deixamos de entender quando que Deus já assegurou que aquilo ali vai acontecer de qualquer forma. Tem coisas nas Escrituras que dizem, vai ser assim. E nós precisamos ter a certeza de que essas coisas serão assim, porque Deus decretou. Além disso, Deus delega ações para nós, a fim de que nós façamos o que deve ser feito de acordo com o que Ele ensina, de acordo com o que Ele transmite. Quando Ele delega ações, é para que sejam feitas. Ele já deu instrução, já explicou, Ele já designou, Ele já determinou. Agora é fazer, com cautela, com a estratégia, muitas vezes, que é necessária. Nós precisamos, muitas vezes, agir com certas estratégias nessa vida, não com artimanhas, não com enganação, não com coisas que vão contra a vontade de Deus, que vão contra a sua palavra, que vão contra os seus desígnios, não cometendo pecados, não agindo em prejuízo de ninguém, para prejudicar quem quer que seja. Temos que seguir os parâmetros do Novo Testamento, temos que seguir os ensinos de Jesus Cristo, mas muitas vezes isso requer, sim, certas estratégias. Temos que moderar, né, a nossa confiança com um pouquinho de pragmatismo, ou seja, esse sentido prático da vida de fazer as coisas. O que tiramos daqui? A nossa confiança precisa de uma base sólida, o que significa que nós precisamos sempre saber em quem nós realmente confiamos. Quem é, não é a coisa, não é o objeto, não é uma pessoa daqui, dentre os pecadores, não é um político, não é um partido, não é um sistema filosófico, não é um grande autor, não é o grande ídolo, não. A confiança não é no dinheiro, a confiança não é no poder, na fama. A confiança é uma pessoa e a nossa fonte de confiança só pode ser a pessoa de Jesus Cristo, a pessoa certa. Nós precisamos dessa base sólida e precisamos não apenas fazer isso de forma hipotética, de forma abstrata, tem que ser algo concreto. Compreendendo a sua vontade, compreendendo o que ele realmente requer de nós. E assim a nossa confiança ela é fortalecida. Confiarmos naquilo que ele realmente promete, confiarmos naquilo que ele realmente assegura e percebermos quando certos progressos eles dependem da nossa obediência, dependem do nosso ajuste, dependem de fatores da nossa vida para podermos realmente seguir em frente. Nossa confiança também precisa ser cautelosa. Precisamos traçar muitas vezes estratégias para agir nessa vida, escolher com que trabalhar, escolhermos as pessoas com quem vamos nos relacionar, escolher como vamos conduzir determinadas conversas, escolhermos como vamos administrar nossa vida financeira. Tudo nessa vida requer um pouco de estratégia. Estratégia não independente, não é uma estratégia em que eu confio na minha capacidade, não. É uma estratégia que é orientada a partir da vontade de Deus, a partir do que eu já vou aprendendo sobre o que Ele requer de mim, e aí aplicar na vida prática. Isso se chama sabedoria, isso se chama discernimento, e isso precisa ser desenvolvido. Isso leva algum tempo, isso precisa de amadurecimento. E nós precisamos disso para que a nossa confiança misturada, né? Temperada com a cautela, ela se torne uma confiança mais proveitosa na nossa vida. Que façamos bom uso de uma boa confiança, da confiança certa. Isso nos leve a uma vida de progresso, uma vida de crescimento, a uma vida de fruto espiritual, de fato, na nossa vida. Que Deus nos ajude nisso, tenha uma boa semana e que Deus te abençoe.